Web 67202286. Chanel 6210-2000, autorizado ILS. Liga ILS, Chanel 6210. 6720. Web 6720, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento de 080 graus com 15 nós e o altímetro no 012, livre pouso na 10. Livre pouso, gente, o trem vai ser travado, web 6720. Samurão, guardião 02. Guardião 02 no setor norte, confirma intenções? Pensando a prosseguir para a cobertura do coco, através norte da torre, em havendo condições, aproxima direto para o Graé, paciente do tráfego no ILS. É, perdão, está um pouco chiado, eu compreendi que vai após para o, direto para o Graé, mas o senhor vai sobrevoar qual setor anteriormente? A pretensão já está através de buraquinho, pretensão é prosseguir direto, está visual com o tráfego já na curva da 1-0, prosseguir direto para o Graé. Ah, ok, está autorizado. Então, reporte através norte da torre de controle, Guardião 02. Fora através norte da torre de controle, então, Guardião 02, grato. Web 6720 no solo 06, ao livrar à direita, chame o solo 121 no decimal. Perdão, 121 no decimal 1 no solo. Chama okay. À direita, chama solo 121. Guardião 02 avistado aí no ao norte da torre de controle, está autorizado a aproximar direto para o pátio 4, vento 090 graus, 14 nós, altímetro no 012. Porte no solo controlado e não interfira na final do zero, tem uma aeronave já a 7 milhas da cabeceira no zero, ok? 1-0-1-2, aeronave 0-4, através nosso, está autorizado, parte do Greta, visual com aeronave estabilizada no 1-0. Guardião 02, informado, solo. Aquilo bravo, prosseguindo. Aquilo bravo, tá autorizado a sua decolagem da 17, o vento é de 090 graus com 14 nós. Torre Salvador, o Xenia 6210, boa tarde, final. O Xenia 6210, boa tarde, aguarde autorização para o pouso, tem um tráfego decolando agora da cabeceira 17, comprou a sul, não interfere no seu pouso. Guardando 6210. No 077, chama o centro Recife, 125, decimal 1, boa noite, bom voo. 1251, boa. O Guardião 02, seu solo 08, frequência livre, boa noite. do Rio. 14 nós. Livre pouso na 10, Oceano 62, Oceano 0. O Lima Quilo Bravo decolou de Salvador aos 09, controle em 1-20-8, bom voo e boa noite. Obrigado, 208, boa noite. Controle Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Controle, boa noite, é o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Falado, acionado 5433, boa tarde, não sou escuta. Tem certeza que está acionado, comandante? Eu só recebo só a sua posição primária. Bravo, ciência, está acionado 5433. Ok, aguarde a atualização para receber sua posição, mantenha 1000 pés. Corre, suba uma centena, saída é a coral. Quando cruzar 2000 pés, curva esquerda na proa de coral. Mantendo a presente proa, como atingir 2000, curva esquerda na proa de coral, Lima Quilo Bravo. Vou a coral da presente, o Lima Quilo Bravo ainda não recebe sua, seu modo char. Ok, vai verificar aqui, senhor. Passando agora 1700. Perdão, o Oxa 62 no 0, no solo aos 1 no 0. Ao livrar à direita, chama o solo 121 no decimal 9. Direita, 1219, Oxa 62 no 0. 415. Siga. Presidente Davis, eu estou falando Salvador BH. Descrito, contém de 4 Ok, informação vigente é Romeu, escute a mesma e chama o solo 121 no decimal 1 para a cópia. 01? Afirma, 121 no 1. 121 no 1, obrigado, Bravo. No 399 está autorizada a sua decolagem da 1-0. O vento é de. No 399 aguarde para a decolagem, perdão. Mantendo posição agora no 399. Solo, Salvador, 399, em cuidado ao controle, ele solicitou que o senhor mantivesse a proa até 3 mil pés e após voasse direto para a posição Leda, ok? Está autorizada a decolagem da 1-0, o vento 090 graus, 15 nós. Decolagem autorizada da 1-0, 3 mil pés, Leda, Gol no 399. Ô, Torres Salvador, 354, não sei. Prossiga. Chamada aqui o solo, o Xané também chamou algumas vezes aí, tá, a frequência está ativa, 1219? Não, é 1211, ok? A informação vigente é o meu, 121 no decimal 1. Tá, ok, obrigado. Zero meia, boa tarde, prossiga. Para Ondina, é isso? Terra Juliette November Yankee para o Iberstar, ok. Decola com proa norte da presente posição no pátio. Autorizado, o Guardião 06, confirme o comandante o PAB. Dourado, Guardião 06, livre decolagem, 500 pés pela linha do litoral norte. O controle opera em 120.8, reporte no través norte da torre. 99, decolou de Salvador aos 3, perdão, aos 1-4, chame o controle em 1-20-8, boa noite. 208, boa noite. Olha, boa noite, gol 1399. 399, bom dia, contato radar, só 360, saída dela. Ok, mantendo a próxima, 3000 após 3000 para o Adineda, é isso? Tá livre agora à direita na proa de Leda, aguardando informações de tráfego no 399. Ok, 399, tá, tem a restrição de 130, 20 milhas? Tá livre da restrição, do nível 110 a 30 milhas. Ok, livre da restrição, gol 1399, tá voando pro Adineda. Controle, Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Decolou do grupamento, tá com proa agora de buraquinho, vai ingressando no corredor forte para o Iberostar. Distante 29 milhas, está estimando aí 18 minutos o pouso. A proa direta do destino, repórter está no local de pouso, Guardião 06. 06. O 06, confirma o tipo da aeronave? É um AS Alfa Serra 55. 55, copiado grado. Quilo Bravo. Prossiga, Lima, Quilo Bravo. 50, pro 100, onde fica o... O nível da presença autorizada, prossegue 060. Autorizado, nível de voo 060, reporte nivelado. Lima, Quilo Bravo. Tá. O Lima, Quilo Bravo, aguarde. Lima, Zulu Golf, confirma. Já apresentou plano de voo, notificação na sala IA Salvador? A gente mantém as condições visuais via corredores e aposta através de quadro que ingressa no interlado. Voo no 075, desça via Maria, 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no 2, autorizado, a final do ILS que foi para a pista 10. Descendo via, 1012, ajuste, vai chamar estabilizado o voo no 075. Voo no 399, só 360, está livre do tráfego que restringia a sua subida anteriormente. Não entendi. Se já está livre do tráfego que restringia a sua subida, quando o senhor decolou, ele está na sua posição de 1 hora 15 milhas, porém está cruzando 6000 pés, o senhor já superou em altitude. Tá, então liberar 360, por gentileza. Papa Romeu, sem aparecionamento no frente ao hangar da Aerostar. Para 1, 2, de identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. Confirme. Aqui é o Oxaner 61 no 43. Oceané, 6143, opção de identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom, ajuste de altímetro no 012. 4.000, chegada bom, com informação, com, perdão, então, é, desce 4.000 na chegada bom, Oceané, 6143. 1012 no ajuste, 6143. 1012, obrigado. Voo no 075, apenas informação de tráfego, 11 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, mantendo no 1500 pés, não interfere na aproximação. Reporte estabilizado, localizador. Ciente, o voo no 075 vai reportar estabilizado no localizador. O voo no 395, chamou o controle? Afirma, boa tarde. Voo, acima de identificação, desceu nível 060, vigilância, chegada maré. Maré para 060, voo no 395. O voo 16612, na escuta do controle. No 399, Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251, agora no 399. Seguir. 120, décima 8, 120, décima 8, ok? 1208, muito obrigado. Nada. Salvador, boa tarde, voo no 612, mantendo o nível 150. Boa tarde, oceano de identificação, desceu nível 050, no 612. 050, voo no 612. Autorizado. Tower, boa tarde, Portugal Zero, Tutu, request taxi. Ok, Portugal 022, taxi approved, via April 1, Indian Alpha, call me ready for takeoff. Taxi via April, Indian Alpha, runway 10, call you back ready for takeoff. Portugal 022. Uno 925, decolou de Salvador aos 21, controle 120.8, boa noite. Gol no 612, pro Ed Itato. Itato, 612. No localizador, o gol no 075. No 075, complete a DS X-Ray, chama a torre 1-9-8, meia dúzia. 18-6-12, gol no 075. Controle 925. Gol no 925, contato radar do Sol 360, saída Arbor. 360 na Arbor. Torre, o gol no 075. Gol no 075, na final do ano 0, avistado, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento é de 090 graus, uma dúzia de nós. Sente livre pouso, gol no 075, tá baixo de travada. Gol no 612, desce a 2.000 pés sem restrições, ajuste 1012. 1012, 2.000 pés sem restrições, obrigado. 1012. Se aborda o Bravo Tango Serra. O Bravo Tango Serra, tá livre o táxi, chame para cruzamento da 1735. está no campo? Afirmativo, já avisou o campo Lima Zulu Golf. Chama a Torre Salvador 118, 1612, bom pouso Lima Zulu Golf. Tá, C2, Zulu Golf. Torre Salvador, passando Lima Zulu Golf. Zulu Golf, livre acionamento, chama para o táxi. Perdão, Lima Zulu Golf, perdão, ingresso final no 7, aguarde pista livre para o pouso. Confirme, é autorizado a aproximação para o pouso, Lima Zulu Golf. Afirmativo, perdão, Lima Zulu Golf, autorizado ingresso na final da 1 no 7, aguarde a liberação para o pouso. É, ingresso na final da 1 no 7, aguarde para autorização de pouso, Lima Zulu Golf. Bravo Togo Sierra, tá livre ingresso na pista, táxi sobre a pista, agilizando na medida do possível, reporte livrando na cabeceira 35. Cruza 235 para 150. 3190, boa tarde, a sua identificação, detona nível 070, vigilância, chegada à maré. Identificou 070 na maré, pode voar Itape, posso para Bog? Não, negativo, mantém o perfil ainda, o seu número... na aproximação, o 3190. Cliente número 5, mantenha o perfil 3190. Não dá papá, ok? Ok, vai manter o ponto de espera da papá. Então pode decolar no 7, o senhor vai cruzar e manter a posição no ponto de espera da papá. O Gol no 075, no solo aos 26, ao livrar à direita, chama o solo 121, decimal 1. 211. Airport Galzira Tutu, ready. Airport Galzira Tutu, line up and wait for runway 10. Line up and wait for runway 10, Airport Galzira Tutu. Lima Zulu Golf, está autorizado o pouso na 17, cheque o trem, o vento é 080 graus com 18 nós. Obrigado, bom, fio ajuste de altímetro na 012. Quatro mil na bom, com 601. Airport Godzilla 22, line up and take off runway 10, QNH 1012, and the wind is 080 degrees at 18 knots. 18 knots, 18 knots. Copy, we can take off runway 10, Portugal 022, QNH 1012. Atingir 4000, Xaneme, ano 43. Meu ano 43, mantenha 4000 pés sob retoração para sequenciamento. Mantenha presente proa, limite ao custo do localizador. Mantém proa, limitado ao custo do localizador, meu ano 43. Bono 395, desse é o nível 050. 050, bom, 395. O Gol 1925, centro Recife, ano 260, alterno 1288, bom voo. 288, é secundária, primária? 126, decimal 0. 260, 288, obrigado. Boa. Voo 1395. 95. Sob vetor radar, curva à esquerda, proa 020. Seu limite será o curso do localizador. intercepte nesta proa, reporte estabilidade. Quero da proa 020, alimentado pelo localizador, 3.5. Xanem 143, está 3.000 pés, 1.012 no ajuste. 3.012, Xanem 143. Bravo, Tango Sierra, só confirmando, após a decolagem da 17, a subida permanece com curva à direita, será o perfil da subida da El, após direto para Leda e após direto para Ilhéus, onde intercepta o Whisky Uno, ok? Afirmativo, da El, após Leda, Leda e Ilhéus, onde interceptará o Whisky Uno, Bravo, Tango Sierra. Neto, chama alinhado, pronto, Bravo, Tango Sierra. Tango Sierra. Xanem 143 para o curso localizador esquerda, proa 150, reporte estabilizado. 150, reporte estabilizado no ILS X-Ray, está no 06143. 143, está 2000, 1012 no ajuste. 2000 pés, 6143. Bono 3, 95, desce 3000 pés. Lima, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, serviço radar encerrado, 4 milhas para a posição Coral, chame o controle Ilhéus, 120, decimal 1, boa tarde, 1, 2. Air Portugal 022, fly direct to November Tango Lima, VOR. Direct Natal, Air Portugal 022, obrigado. Salvador, boa tarde, voo no 1002, uma milha precisando baixar de checagem. Voo no 1002? Pare, pista livre para o posto. Guardando, 1002. Portugal 022, climb the restrict, flight level 310. Airport 1310, Airport Sinal 022. Xanem 6143, no localizador 10 da visual. Reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre 186, bom pouso. Xanem 6143. Xanem 6143. Ativa, copiou, reduzindo a aproximação com a torre agora 186. Bom pouso. Obrigado. Gono 395, curva à direita até a proa 070 para interceptar o localizador, reporte estabilizado. 070 para o localizador, Gono 395. 10, 17. Salvador, Xanem 6143, no ILS X-Ray, ainda estamos a 3 milhas do Simbra. Gente, boa noite, eu chamei a 143, é o número 2 para o pouso, aguardo atualização. Gente, o tráfego à frente, 6143. Desado, gol 395. 395, desce até 2000 no glide, se desejar, segue na descida no glide. Vamos fazer, aliás, com a torre Salvador 18.6, 12, bom ponto. Exato, procedimento, 18.6, com a torre, gol 1395, graças, até volta. Boa.